começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando. O Mundo Sertanejo está no ar. A partir de agora, muita música, muitos alôs para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro. Eu fico muito feliz porque nós estamos sempre juntos todos os dias. Um abraço a todos vocês, amigos, que compõem as equipes de toda a nossa rede de rádios exibindo o nosso programa e pelo Brasil inteiro. Muito obrigado, viu? A cada programador, cada locutor, cada diretor, né? Enfim, todos vocês que compõem as equipes e também, claro, vocês amigos ouvintes que estão sintonizados aí em toda a nossa rede de rádios ouvindo o Mundo Sertanejo. O Brasil inteiro canta com Gustavo Lima, Gatinha Assanhada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Pá! Eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer. Tira o pé do chão, vai! DJ, aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela. Louca, louca pra dançar. DJ aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela mexer. Vem. E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca. Ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca. Ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo. Muito bem, vamos em frente. Um abraço, meu amigo Jorge Vieira, pai do meu amigo Fábio Vieira, aí da Tribuna FM São Sebastião da Vargem Alegre. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Meu amigo Fauri Oliveira, locutor, né? Um abraço a todos vocês, amigos de São Sebastião da Vargem Alegre, Estadão de Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho, viu? Minha querida Maria, de Santa Luzia do Paruá,

em Curitiba, no Estadão do Paraná, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? A Nilsdete Vitali, em São Felipe do Oeste, Rondônia, ligada também no nosso programa. Muito obrigado, viu? Rick Silva, em São João do Paraíso. Um abraço a todos vocês, amigos. Paraíso FM exibindo o nosso programa aí para toda a cidade, para toda a região, para as fazendas, para os sítios, toda a região de São João do Paraíso, Minas Gerais, Indaiabira, Taiobeiras. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência fantástica, viu? A Bernadette Paiva, em Pouso Alegre, Minas Gerais, também ligada no nosso programa. Muito obrigado. Minha querida Carmelita Lemos, em Minas Nova, Minas Gerais, também ligada no nosso programa Mundo Sertanejo. A Maria Isabel também em Pouso Alegre, sul de Minas. A Vânia Rocha, todos vocês, 90.9 FM exibindo o nosso programa. E Rádio Cidade Web também exibindo o nosso programa. Um abraço, Luiz Gustavo, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? A Natália Almeida em Diadema, São Paulo, também ligada no nosso programa. Meu amigo Claudivan Santos é compositor, cantor aí de Vanderlei, Bahia. Um abraço, Elinaldo, o Rochinha, a todos da equipe da Vanderlei FM exibindo o nosso programa. Um abraço, muito obrigado. Ainda na Bahia, vamos para Santa Rita de Cássia, Dailton Comunicador e todos vocês, amigos da Super Rádio Atividade, exibindo o nosso programa. Um abraço a todos os familiares do meu amigo Vanderlei Guedes, de Brasília, que manda alô para vocês aí, viu? Santa Rita de Cássia, todo mundo ouvindo o nosso programa. Valeu, Dailton Comunicador. Vamos para a Vila Bahia, Mata Verde, Encruzilhada. Um abraço, Rubens Gomes. Todos da Talismã FM, muito obrigado pelo carinho e pela parceria de vocês, viu? Diego Valadares canta, vou cantar, me dê uma chance. Só ficou saudade, momentos que a gente viveu de felicidade. Não sei o que faço agora, me sinto sozinho. Não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Me dê uma chance, eu vou te provar o quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Nosso caso de amor só ficou saudade, momentos que a gente viveu de felicidade. Não sei o que faço agora, me sinto sozinho. Não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Me dê uma chance, que eu vou te provar o quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Não sei o motivo porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Oh, oh, oh. Muito

quinta-feira o chão vai tremer, né? Brasil e Croácia. E o meu palpite, simplesmente 3-0 pro Brasil, viu? É, muito legal. Brasil e Croácia, quinta-feira, estreando aí, abrindo este grande evento esportivo que acontece no Brasil este ano, né? Muito bacana. Vamos levar alegria pros estádios, vamos aplaudir, vamos torcer. Brasil e Croácia, quinta-feira, abrindo este grande evento, com certeza a vitória brasileira aqui dentro do nosso Brasil, claro, né? Brasil jogando em casa, com certeza já é favorito. Já é favorito lá fora, imagine dentro de casa, né? Vamos torcer. Brasil e Croácia, quinta-feira, abrindo a Copa do Mundo 2014. A minha querida Vanusa Soares, em Ceilândia, Distrito Federal, também ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? A Natália Almeida, em Diadema, São Paulo, muito obrigado. A todos vocês, nosso abraço carinhoso. Quem canta bonito agora, J. Neves, O Avião. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Música. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, já estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Vânia Ramos em São Domingos, Goiás, ligada no Mundo Sertanejo. Meu amigo Elton Guimarães, Cidade Ocidental, Goiás, também em torno de Brasília, ouvindo o nosso programa. A todos vocês ligados no nosso programa. Rogério Antunes em Santo Anastácio, né? São Paulo. Um abraço, radiomais.com.br, exibindo o nosso programa. Ô Rogério, um abraço, muito obrigado, viu? Rogério Antunes, a todos vocês de Santo Anastácio, Estadão de São Paulo, todos os nossos ouvintes aí da radiomais.com.br, Rádio Web, exibindo o nosso programa. Um abraço a todos da equipe, muito obrigado, viu? Maria José Teixeira, um abraço, muito obrigado pelo carinho, viu? O Djalma Santos, deixa eu ver aqui o nome da cidade. Rio de Contas, né? Rio de Contas, na Bahia, também, ouvindo o nosso programa. Ele é flamenguista, né? Ele é flamenguista, o Djalma Santos é flamenguista e diz que gosta de ouvir o Mundo Sertanejo aí no Rio de Contas, no Estadão da Bahia. Muito obrigado, viu? Valeu, Rubens Gomes, o prefeito César de Mata Verde, muito obrigado, Minas Gerais, né? E também o doutor Alcides, prefeito de Encruzilhada, Bahia. Também o doutor Eudes Mendes, prefeito de Divisópolis, Minas Gerais. Um abraço aos prefeitos e com certeza brevemente contratando o show do Diego Valadares e para toda a região de Mata Verde, Vila Bahia, Encruzilhada, Divisópolis. Com certeza Diego Valadares aí fazendo um grande show. Meu amigo Zé dos Passos, Dona Conceição, Rádio Morá, Rádio Beira Rio FM, em São Francisco, Estadão de Minas Gerais. Gino e Gino cantam, Cê Quer Matar o Tio? Ei, Psyu, cê quer matar o tio, né? Ei, Psyu, cê quer matar o tio? Ei, Psyu, cê quer matar o tio? Me olhando desse jeito, você vai matar o tio. Ô, Rick Henry, essa menina é novinha demais. O que será que ela tá querendo? Ô, Gini, gente, vocês não perceberam ainda? Ela quer matar nós, ela quer matar o tio. Iu. E fica me olhando, provocando, me acendendo. Com o dedinho na boca, jeito de quem tá querendo. E faz meu coração quase sair pela boca. Não tô mais aguentando, menina, você tá louca. Ei, tio, cê quer matar o tio, né? Ei, tio, cê quer matar o tio. Ei, tio, cê quer matar o tio. Me olhando desse jeito, você vai matar o tio. Ei, tio, cê quer matar o tio, né? Ei, tio, cê quer matar o tio. Ei, tio, cê quer matar o tio. Me olhando desse jeito, você vai matar o tio. Ela dança gostoso, sensual, meio safada. Tem cara de devassa, ô menininha danada. Dei um sinal pra ela, dá um pulinho lá fora. Vou dar uns pega nela e vai ter que ser agora. Ei, Sil, cê quer matar o tio, né? Ei, Sil, cê quer matar o tio. Ei, Sil, cê quer matar o tio. E olhando desse jeito, você vai matar o tio. Ei, Sil, cê quer matar o tio, né? Ei, Sil, cê quer matar o tio. Ei, Sil, cê quer matar o tio. E olhando desse jeito, você vai matar o tio. Oh, Gina, essa moda é boa demais. Vai ser sucesso no Brasil inteiro, vai arrebentar. Ô, Rick, que Deus escute essas palavras. Amém, companheiro. Ela dança gostoso, sensual, meio safada. Tem cara de devassa, ô menininha danada. Dei um sinal pra ela, dá um pulinho lá fora. Vou dar uns pega nela e vai ter que ser agora. Ei, Sil, cê quer matar o tio, né? Ei, Sil, cê quer matar o tio. Ei, Sil, cê quer matar o tio. E olhando desse jeito, você vai matar o tio. Ei, Sil, cê quer matar o tio, né? Ei, Sil, cê quer matar o tio. Ei, Sil, cê quer matar o tio. E olhando desse jeito, você vai matar o tio. Ei, Sil,

Rádio de Goiânia, Goiás, para todo o Brasil, para todo mundo. Um abraço. Newton Vieira é o diretor, né? E claro, todos da equipe da Rádio Goiânia Web, para todos os nossos ouvintes, muito obrigado. Valeu, Newton Vieira, muito obrigado, viu? O R. Silva, de Santa Luzia do Paruá, deve ser Raimundo Silva, né? De Santa Luzia do Paruá. Pede para mandar alô para todos os ouvintes da Tropical FM. É, o Hernandes, mototaxista, o Vavá da Pinheirense, o Zé de Chuíba, a Marieta no Imbaúba, né? E a Nonata, na QI 19, na quadra 19, Paxiar, né? No Tatajubal, Zé Francisco e família, na quadra 26, o Edinho no centro. O Chicão, nosso amigo Chicão, professor Fátima e Antônio, a professora Fátima e Antônio, na B5, Reginaldo e família, na B5, e manda um alô para todos os ouvintes do bairro de Santa Luzia do Paruá, bairro Monte Dourado, bairro novo do Paruá 3, Irmãos Alto do Abel, Centro, bairro São Francisco, Bom Jesus, Vila Celeste, João Mano, bairro Sabiá, bairro Paraíso, Lacerda, bairro de Fátima, Vila Celeste, bairro Eldorado e todos das quadras e região das Larges, né? E para todos os locutores da Rádio Tropical FM, Raimundo Silva, Paquito, Isa Torres, o William Policarpo, a Jéssica, o Jonas, o Evangelista, a Dona Marlene, o Beto, o Pedra, o Edinaldo Cabral, o Meruá e toda a equipe, todos os diretores da Tropical FM. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, viu? João Bosco e Vinícius cantam Eu Vou Morrer de Amor. Um estalo na tampinha, cerveja vai. Corpinho lindo, vem numa reboladinha. Olha só que barriguinha, ai, ai, ai, meu pai. Eu chego junto, a menina é doida, como é que eu fico? Bebo na boca, jogadinha no cabelo. Me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico. Dedo na boca, jogadinha no cabelo. Me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Um estalo na tampinha, cerveja vai. Corpinho lindo, vem numa reboladinha. Olha só que barriguinha, ai, ai, ai, meu pai. Eu chego junto, a menina doida, como é que eu fico? Dedo na boca, jogadinha no cabelo. Me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico. Dedo na boca, jogadinha no cabelo. Me diz numa risadinha, eu não sou pro seu bico. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Eu vou morrer de amor, eu vou morrer de amor. Eu gosto tanto dela, alguém diz pra ela, ó como é que eu tô. Agora sim. Agora sim, senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito, mas agora tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés, não sinto mais dores e o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é?

em Vila Bahia, o Jailton na Fazenda Cabeceira das Piabas e Vila do Café, Rubens Gomes da Talismã FM, a todos vocês muito obrigado, em Vila Bahia, Mata Verde, Encruzilhada, Divisópolis, muito obrigado a vocês pelo carinho, pela audiência, beijo pra todo mundo aí de Roda Velha também da Bahia, audiência fantástica em Roda Velha, muito obrigado a todos vocês, um beijo pra vocês de Roda Velha, no Estadão da Bahia. Paula Fernandes canta. Mas foi você quem procurou, quem partiu o coração, não fui eu. Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu preço. Escuta, se chegou a hora de colher o que plantou, você mesmo quem regou, não fui eu. Não fui eu. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu. Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu, não fui eu. Ei, escuta, pare de agir feito criança. Escuta, sinto te dizer, mas foi você quem procurou, quem partiu o coração, não fui eu. Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu preço. Escuta, se chegou a hora de colher o que plantou, você mesmo quem regou, não fui eu. Não fui eu sei. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu. Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu. Maravilha, vamos ficando por aqui. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos pelo carinho. O meu muito obrigado, viu? É, quem vai cantar bonito agora, encerrando o programa, o Marcos Henrique Gustavo. O Marcos Henrique e Gustavo cantam Obsessão. Um abraço a todos vocês de Vilhena, Rádio Vilhena, AM, exibindo o nosso programa. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, Brasil. Cantam Marcos Henrique e Gustavo, Obsessão. Encerrando o programa de hoje. Música. Não dá pra disfarçar, já perdi a noção. Depois que me afastei, nem sinto mais meus pés no chão. Ter que sorrir pra não chorar virou costume agora. E sentir seu toque já virou obsessão. Eu já tentei fugir, correr sei que não dá. Pois mesmo quando eu fecho os olhos, vejo seu olhar. Me diz o que é que fez comigo, parece castigo. Só você é o remédio que pode curar. Vou correndo te buscar. Tô cansado de sofrer. Está escrito em meu olhar que eu só vivo por você. E não ouse nem tentar. Pode ser que o meu penar é pelo fato que esqueci de te esquecer. Não dá pra disfarçar, até perdi a noção. Depois que me afastei, nem sinto mais meus pés no chão. Ter que sorrir pra não chorar virou costume agora. E sentir seu toque já virou obsessão. Eu já tentei fugir, correr sei que não dá. Pois mesmo quando eu fecho os olhos, vejo seu olhar. Me diz o que é que fez comigo, parece castigo. Só você é o remédio que pode curar. Correndo te buscar, tô cansado de sofrer. Está escrito em meu olhar que eu só vivo por você. E não ouse nem tentar, nem arrisque não querer. Pode ser que o meu penar é pelo fato. Esqueci de te esquecer. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.